novembro 857. Frequência do controle 119.8, código transponda 5023. Skunk Identity, Central Level 050, Mare Alarm. Identing and Return Pad Level 50, Mare Arrival at 584. Per November 857. Está correto para acionamento Tax Torre 18 nesse momento, ele monta o louco. Standby, it's clear, it's a flight level 310. Salvador 362, ponte, espera pronto. 362, boa noite, aliás, decolado autorizado, pista 10, 120 graus, 8 nós. Além decolado a 10, 3662. Ok, Condor 027, ready, copy. Okay, clear to Frankfurt flight level 310 via upper Zulu 10. After takeoff, runway 10 left turn and Puka departure Z-Par transition. Skok 5034 and the departure control 119 small 8. 582, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no curso localizador. Reautorizado 2000, reportará FAB 2582. The first airway is upper Zulu 10, okay? That's right, okay? After takeoff runway 10, left turn in Puka, depart with the path transition. Zulu 8612. Torre Salvador, jet 6748, estabilizado na final, visual. 7648 avistado, checa o trem, o vento 120.8, a Airbus da TAM ingressou para a decolagem imediata, já iniciou a rolagem, aguarde liberação. Vente para aguardar a liberação, Jet 7648. 33 para autorizado, copia? Pegamos. Autorizado, Marcelo, 330, via a 358. Decola pista 1-0, curva à esquerda, saída pouca transição, Caju. Frequência do controle 119.8, código transponder 5040. Marcelo 330, aterrissa 58, decolada 10 com curva esquerda, pouca Caju. Controle 198, transponder 5040, 3152. Atejamento correto neste pressionamento táxi. Oceaner 6314 para o táxi, com 119 a bordo, autonomia de 3 horas e 26, alterna com fim. Só confirmando, é o 6210, não é isso? É o 6210, desculpa. 01 no melhor. Cruzado, prosseguir o táxi via táxi lento, ok? Táxi lento irá aguardar o ingresso no 737 da Gol no gate 5. Táxi lento, aguardando o ingresso da aeronave no gate 5. Só confirma os dados, por gentileza, pela boa, pelo meu alternativo. Ok, está monitorando o movimento do Gol. Meu PAB 119, autonomia 330, alternativa com 6301. Copiado. Golo 404, cruzado táxi via Juliette para 2005, agilizando na medida do possível. Agilizado na medida do possível, Golo 404. Oceaner 6310, boa noite, posição 1 para posicionamento. Boa noite, posição 1, mantenha a posição, aguarde para iniciar o Oceaner 6310. 6310, guardando. Gate 11, clear, report right for attack, Condor 077. O tráfego final, o Boeing da Webjet, observe a passagem, né, e mantém a posse, tá 3858, pista dessa. Posse, Webjet, aí mantém, 58. Ok, Roger, clear taxi by taxiway India and Alpha, on route point contact tower 118, small 6, 3561. India and Alpha, 18, 3561. 52, autorizado, sinal LS, é ponto estabilizado. Reportará. 3613, identifique, chegada bom, desça até o nível 040. Andes 584, we do the speed 210 knots. Do the speed 210 knots, Andes 584. Tá reduzido, passando por 160 knots. Salvador Oceanair 6201, pronto. 6201, não mantém o ponto de espera. Eu posso esperar 6201. 2170 knots. Speed 1700 knots, and the service for. 24,000 feet, altimeter 1011. 24,000 feet, TNH 1011, and the service for. Oceanair 2582, complete final LS, chame a torre 1186. 1186, tá full LS, FAP 2582. O início do táxi, é o mesmo ingressou, é, na nossa sequência seria ele mesmo. E reportaremos o localizador. No gate 1, cruzado, puxa forte para o táxi. Cruzado, puxa forte para o táxi, pé 300. Sol Salvador, Abjet 6748, que vai na sua escuta. Abjet 6748, prossiga táxi via Taxiway Alpha, reporte para ingresso no pátio principal. Sete Alfa, reportará para o pátio principal, FJ-52. Sou 2582, checa o trem de pouso, vento 1, 20 graus com 8 nós, pouso autorizado para CDF. Livre pouso, Força Aérea 2582, com trem de pouso baixado e travado. Mike, Papa Mike. Mike. 1858, declarado 51, 198, controle, boa viagem. 198, boa. A gente mantém a posição, Lima, Teozulu. 23858, contato no radar, tu mantém o nível 370, mantém a saída Momo. Momo 370. LS 1604. 604, complete final LS, chame a torre, eu não noite meia. This 584, send it to 2000 feet, altimeter 1011, we bought the localized cross. Oceana, agora liberação. Agora. Under 584. We do the 2 approach speed, under 584. Reducing the minimum approach, under 584. Então 3662, chame Recife, frequência 12545, alterne 2085. Afirmativo, Recife 2545, 2085, obrigado, bom trabalho, até 3662. Obrigado, deu um bom voo. Obrigado. Posição do 6748. É a 3, é quem tá com a aeronave no pushback aí no gate 1. Ah, tá ok, obrigado. Caso quando pronto tá livre, Lima até o Zulu. Salvador, tá 3258. Prossiga. Relação, poderia solicitar por onde parte, por favor? Coordenar, só um minuto. Grato. Então 358, o Recife não autorizou a prova de frote. Grato. Então, autoridade, 2582? Afirmativo. Gente, libera a direita via eco, mantém essa frequência, reporte na delta para ingressar na pista, ok? Entrando na eco, depois delta para na sua frequência. Gente, mantém essa frequência, reporte na delta aguardando para ingresso. Reporta na. Sapatão Lima até o Zulu, decolado ao 54, 19, 8 da presente, boa viagem. 198, obrigado, alô, boa. Tá no gate 3. Tá no 077, request taxi. O solo é o 63100. Prossiga. Zulu 260, saída da El. 260 da El, Zulu. Machina 6310, prossiga. Tem um pequeno problema aqui com o trator, senhor. Vamos ter que manter a posição aqui e realizar a troca do mesmo. Ok, senhor. Então mantenha essa posição que eu vou ver aqui com a aeronave do objeto se ela tem condições de ingressar no gate 3, que é isso? Pra reiniciar o pushback, reporte quando estiver pronta. Estimativo. Mantendo posição pra reiniciar e chamou 6310. A ideia é 6748, a aeronave da Avianca vai manter a posição ali próximo, no través do gate 1. O senhor sabe se tem condições de prosseguir o táxi com cautela para 3? Afirmativo, tem sim, o A7-6-4-2. Positivo, então pode prosseguir via Juliette para o gate 03. O primeiro é um 37 voo, o segundo é o MD-8 da ANDES. Após o ANDES será autorizado, mantendo a posição na Delta. Mantendo a posição de... 6201, tá visual com a aeronave, tem condição de código imediato, tá? Só um instantinho, eu tô com o MD-8 aí a 1 milha do externo e o gol ainda a 1 milha, então 5 milhas aí, eu vou só aguardar o pouso do segundo, por gentileza. Vamos ver onde que o gol vai liberar. 6201, frente. A 6201 observará o pouso do MD-8 da ANDES e na sequência está autorizado a linha e manter, ok? E após o pouso do ANDES, a linha mantém 9-0-6-3-6-2-0-1. Voação. Voação. Voo no 604, no solo 5-6, libera a direita, via eco? Libera, voo no 604. Direita via eco, 1219 para taxiar, boa noite. De direita via eco, após 121 decimal 9, igual no 604, até daqui a pouco. É. O 6310 para reinício do push. Está autorizado, reporte ponto para o táxi, o 6310. Reportarei, 6310. Baseline, René Mantilando, está aí, tu. Salvador, boa noite, gol no 604. Boa noite, gol no 604, táxi via Alfa, reporte para o ingresso no pátio principal. É, táxi via... Via taxiway Alfa, reporte para o ingresso no pátio principal. Ciente via Alfa, reportada para o ingresso, gol no 604. O ponto de espera, deixa a taguarda livre. Obrigado. Tudo bem, então. Obrigado, minha vida. Eu vou chegar na minha 201, o Airbus está pousando e aí mantendo. Ali mantém na 1-0, é a 201. É o 2582, agilizando o táxi à esquerda, após o Airbus passar à sua frente, está livre até o par de autoridade, a forma já posicionada, agilizando na medida possível. Olá, good evening, Conotro 771, por isso. 777, straight ahead via Juliet and Alpha, maintain position over the point, number 2 for departure. Another 77, Roger, continue via Juliet Alpha, only in position 10 via Bravo. Via Bravo, very merit. Thank you. And there's 584 and Alpha 59, I leave to the right via Foxtrot and Ground 1-1 this morning. Leaving by the right via Foxtrot and 1-1 and there's 584. Bye bye. Good. 352 vai liberar a direita, parte autoridade, frequência livre estacionar, boa noite. Natal, para o táxi. Copiado, Natal 330 no 46, irá seguir a 767 da Condor à sua direita, no ponto de espera, Torre 1 no 8 decimal 612. Segue o Condor à direita, ponto de espera 2612, boa noite, 6310. Boa. Good evening, Andes 584 by Alpha. Andes 584, good evening. Continue your taxi by taxiway Alpha, we want you to enter the taxiway Juliet. Sir, chame Recife 12545, boa noite. 12545, boa noite. Localizador Oceaner, 6313. 6313, torre, no 8, decimal 6. Meia, obrigado, 6313. Hey, Juliet, gate number 11. Vai a Juliet, stand number 11, and 54. Alô, Salvador, boa noite, 3. Alô? Prossiga. Passou uma centena, quando possível, solicitaria a proa de Bidev ou Sierra Golf Romeo, seguro. Que aí fica na área do centro aqui. Já já o senhor chama o centro e coordena comigo. Afirmativo. Salvador, o senhor é 6301. Desculpa, 6201, decolado. Solicita a proa de Leda, quando possível. O senhor é 6201, contato radar, subou 360 na DAE, autorizado proa de Leda. Direto Leda, sobe para o 360. 301. Decolagem, 351. Então, 3152 no gate 2, autorizado. Puxa, porte para o Pax. 1889, gate 62, autorizado. Puxa, porte para o Pax. Ataque 8, 8, 9. Zulu por onde bridge? Confirme a prova, pode manter o Zulu? O centro autorizou por onde bridge para o senhor? Bridge, sim, hein, de manter o Zulu. Controle o Oceaner 6201. Prossiga. Se eu puder fazer a gentileza de coordenar a bridge pro 6201, que a gente está devido ao horário de fechamento do Santos Dumont. Eu sei, mas o centro pediu que o senhor mantivesse a saída. O aeronave que está à frente já está na proa de bridge, ele é uma performance abaixo da sua. É qual o tipo de aeronave, senhor? É um Bravo Eco 9 Lima. Então ativo. Quando possível, por gentileza, bridge. 6201. Drone boa, até 3561, decolando a 6 puto. Gole... 3561 no 380, saída gole, transição fito. Conduzir 77, line up and wait, runway 10. 1077, line up and wait, runway 10. retaguarde. É 201. O King vai pra qual nível, senhor? 6201? Confirme. Tá subindo King Air. Entendi, o 6201. A aeronave à nossa frente tá subindo pra qual nível, senhor? 260. Obrigado, 6201. Controle está 3561. Prossiga. Posso voar oficio? Negativo, pode voar gole. Gole? Tá bom, então vamos. Aqui, gente, autorizado Brasília, nível 360, decola pistão, zero, curva à direita, saída gole, OFIPO, pouso número 7. Controle número 9, decimal 8, código 5035. Boa noite, 29 para o táxi, 15, vou na porta, 3 horas e 50, treinando em Campinas. Está autorizado 360, para Brasília, decolamos da 10, com curva à direita, gole, OFIPO. 198-5035, então responde com o gol no 405. Ok, só confirmando a saída, gole, gole e a transição, o fito, né, para acionamento e táxi. Gole, o fito, chamada para acionamento e táxi. Gol no 889, copiado, os lados, 15 no Campinas 350, cruzado táxi via Juliette, Alfa até o ponto de espera, piscina 0. No ponto de espera, torre no 8 decimal 612. Juliette, Alfa no ponto de espera, 2612, obrigado, bom trabalho. Até mais. 06313, virou a pista? Xenero 6313, táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Pela Alfa, reportar para ingresso no pátio principal, 6313. Torre, boa noite, Xenero 6310, ponto espera da 10, pronto. Boa noite, 6310, autorizado alinhar e manter. Ali, mantém 6310. Seven, solo control frequency 119 as void. Radar Condor 077 is passing 1500. Good evening. Good evening, Condor 077. Climbing maintain level 310, book departure. Toyota departure, climbing level 310, Condor 077. Salvador, Papa Romeo, Mike, Papa Mike, estacionado, agora pronto o táxi. Mike, Papa Mike, autorizado, prosseguir o táxi, reporte para ingresso na táxi em Juliette. Reportado para ingresso na Juliette, Mike, Papa Mike. Solo, Salvador, gol no 604, centro da Brava, autorização, Fortaleza, pronto para cópia. Gol 604, aguarde autorização, traço, Fortaleza. Cliente, pode adiantar a subida, por gentileza? Vamos lá, vamos para a cota completa. Fortaleza 370 via pouso 119. Após a decolagem, piso no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 119, decimal 8, código transponder 5041. Autorizado Fortaleza 370, Upper Zulu 119. Decola da 110 com curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 119, decimal 8 e transponder 5041, gol 1604. Está correto, reporte nesse pressionamento, push. Chamará, gol 1604. Legal, Condor 077, request heading 0602 to Vata. Deviation proves, amplify heading, book up. Ok, when clear heading, focus. Tá 3561 no vetor radar para a separação de tráfego, curva à direita por 300. Seu limite, após cruzar o 200, vai voar a pino. Direita 300, após cruzar 200, a pino. 0. Boa. 4209, boa noite. Identifique chegada Bonf. Desce para 4000 pés, ajuste 1012. Reduza para 259. Confirme. Para o táxi, o TAM 3152, 151 na borda, Natal, 2 horas e 30 de autonomia. Subo 350 na PUCA. 350 na PUCA, 6310. Do táxi aprovado, India Alpha, ponto espera, pistola 0, ajuste no 02. India Alpha, ponto 0, 18, 10, 12, o TAN 3152, chama 186. 186, estou indo, ponto espera, senhor. Obrigado, boa noite. TAN 120 graus, 7 nós. 8, 29. No chame centro Recife, frequência 1288, alterno 260. 288, 260, boa. Salvo Gol no 604. No 604, portão 8, prossiga. Só confirmando, saída Momo, transição Frotti, isso? Afirmo, Momo, Frotti. Frotti, ok, muito obrigado. Zero, zero, zero, 077 after deviation, fly heading ZPAR position. Heading ZPAR position direct after avoiding Condor 077. Decolada 112, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. Oi, boa noite, boa noite, 89, decolou, da Elcio Escuta. Boa noite, 989, contato radar, Subal 360, Nadael. Pode vai direto Leda na presente. Na presente Leda, pro 3152.0 pronto. Gente, TAN 3152, alinhar e manter 1-0. Ali manter 1-0, TAN 3152. Ano 5-2, ao completar o alinhamento, está livre a decolagem da 1-0. O vento é 1-0 graus, 7 nós. Completar ali, decola da 1-0, está 3-1-0.